Se eu estou perto de quem eu amo, eu não lastimo e nem reclamo. Mas se estou longe de quem adoro, eu fico triste, lamento e choro. A saudade no meu peito está fazendo eu sofrer. Tem dias que fico triste e até peço pra morrer. A morena que eu amo hoje está longe de mim. Que será que fiz o mundo pra viver sofrendo assim? Estou perto de quem eu amo, eu não lastimo e nem reclamo. Mas se estou longe de quem adoro, lamento e choro. A saudade no meu peito está fazendo eu sofrer. Tem dias que fico triste e até peço pra morrer. A morena que eu amo hoje está longe de mim. Que será que fiz no mundo pra viver sofrendo assim? Que será que fiz no mundo pra viver sofrendo assim? Que será que fiz no mundo?